Facções criminosas impedem o deslocamento de moradores entre comunidades dominadas por grupos rivais. A situação, segundo ele, tem deixado os moradores sem acesso a serviços básicos como saúde e educação. O Tony de Paula responsabiliza o governo do Rio de Janeiro pela perda de controle sobre o território. O parlamentar critica o que considera a omissão das autoridades locais diante de conluios dentro do executivo, do judiciário e do legislativo do estado. Para delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, o crescimento da violência no país reflete a fragilidade das instituições no enfrentamento à criminalidade. O deputado critica a portaria do governo que estabelece diretrizes mais rigorosas para o uso de armas de fogo por policiais. Ele afirma que medidas como essa enfraquecem a atuação das forças de segurança e favorecem o avanço do crime organizado. Delegado Marcelo Freitas acusa o Executivo Federal de faltar com firmeza no combate à criminalidade, comprometendo a ordem pública e ampliando a sensação de insegurança. Gilson Daniel, do Podemos, elogia o governo do Espírito Santo pela redução contínua nos índices de homicídios. O deputado exalta o impacto positivo do programa Estado Presente e o trabalho eficaz das forças de segurança capixabas. Gilson Daniel anuncia que vai destinar parte de suas emendas para fortalecer ainda mais o combate à violência. Na avaliação do parlamentar, a população tem mais qualidade de vida em uma sociedade segura. Saúde. No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, reforça a importância da empatia e da inclusão. Ela lembra que o TEA se manifesta de diversas formas e alerta que a falta de compreensão da sociedade pode levar à exclusão e ao preconceito. Defendendo a ampliação de políticas públicas, ela enfatiza a necessidade de garantir direitos e melhores condições para essas pessoas. Ana Paula Lima menciona projetos em tramitação que propõem a criação de salas sensoriais em unidades de saúde e espaços adaptados em escolas. Sidney Leite, do PSD do Amazonas, sustenta a importância de aprimorar as políticas públicas para pessoas com transtorno do espectro autista. Ele defende criar um banco de dados para garantir que educação, saúde e assistência cheguem a essas pessoas, sobretudo em regiões remotas. Sidney Leite lembra que o acesso a tratamento para pessoas autistas ainda é um desafio, especialmente para famílias de baixa renda. Por fim, ele pede ampliação dos serviços especializados e menciona o uso do canabidiol como alternativa terapêutica para alguns pacientes. Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, reforça a necessidade de avançar na construção do novo hospital de Colatina. Ele lembra que os recursos já foram reservados e cobra a liberação do terreno, ressaltando que a obra não vai prejudicar outras unidades de saúde existentes na cidade. Paulo Foleto destaca a importância de investimentos contínuos na saúde pública e afirma que vai continuar destinando recursos para hospitais de Colatina. Ele enfatiza que a ampliação da estrutura de saúde deve garantir um atendimento mais eficiente para todos na região. Pedro Aihara, do PRD de Minas Gerais, solicita apoio dos congressistas para derrubar o veto presidencial sobre a inclusão do diabetes tipo 1 na Lei de Inclusão das Pessoas com Deficiência. Para ele, reconhecer as necessidades dessas pessoas é garantir justiça e dignidade a elas. Pedro Aihara destaca que o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que afeta milhares de brasileiros, exigindo tratamento contínuo a altos custos. O deputado reforça que os portadores enfrentam restrições severas, dificultando atividades cotidianas como as escolares. Desenvolvimento regional. Em votação marcada pela obstrução da oposição, plenário aprova MP com recursos para combate aos efeitos da seca e incêndios florestais. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes da proposta. O plenário da Câmara aprovou medida provisória que libera 938 milhões de reais no orçamento para 7 ministérios. Parte dos recursos é destinada a ações de enfrentamento aos efeitos da seca e dos incêndios florestais no Pantanal e na Amazônia. Mas tem dinheiro também para o combate à criminalidade, atenção à saúde, segurança alimentar e pagamento de auxílio para pescadores. A votação foi marcada por obstrução do PL em defesa do projeto que anistia os acusados de tentativa de golpe de Estado processados pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a MP acabou aprovando aprovada por 317 votos contra 92. Do total previsto na medida provisória, 180 milhões de reais são destinados aos Ministérios da Integração e Meio Ambiente para proteção e defesa civil na Amazônia e para ações de combate a incêndios. Mas a maior parte dos recursos, 418 milhões de reais, é para pagamento do seguro defeso, como é conhecido o seguro desemprego dos pescadores artesanais. Esses recursos beneficiam pescadores de 100 municípios da região norte atingidos pelos efeitos da seca. A medida provisória foi publicada em outubro do ano passado, com efeito imediato, ou seja, os recursos já puderam ser usados assim que a MP foi publicada. Mas é preciso a aprovação do Congresso para que o uso desse dinheiro não fira as leis de responsabilidade fiscal. O deputado Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, líder do PL, anunciou que o partido está em obstrução até que a Câmara aprove a anistia para os acusados de depredar prédios dos três poderes em Brasília. Todos nós não queríamos era que queimadas nenhuma existisse no Brasil. Entretanto, é mais um cheque branco que o governo quer que nós possamos dar. E nós da bancada do PL não daremos mais cheque em branco a esse desgoverno. É mais, nós estamos, presidente, em um processo de obstrução que há uma pauta mais importante que todas para a bancada do PL e para vários partidos dessa casa, que é a anistia. A aprovação da medida provisória foi defendida pela bancada aliada ao governo, como explica a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Porque nós temos 100 bilhões que vão para a Amazônia Legal, para inclusive prevenir todos os efeitos de uma das mudanças climáticas. Nós não podemos desrespeitar o povo da Amazônia Legal e impedir que este crédito ele se consolide. Mas alguns acham que é mais importante anistiar criminosos. A medida provisória que libera 938 milhões de reais no orçamento para diversas ações, como o pagamento do seguro-defeso e enfrentamento aos efeitos da seca e dos incêndios florestais no Pantanal e na Amazônia, foi aprovada em seguida pelo Senado, pois perderia vigência à meia-noite desta terça-feira. O texto seguiu para promulgação. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo. Meio Ambiente. Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, critica projeto que proíbe o comércio de pássaros no Brasil, em discussão na Comissão de Meio Ambiente. Ele defende os criadores, afirmando que as aves não são retiradas da natureza e a criação segue critérios responsáveis. Segundo o Sargento Portugal, os pássaros criados em cativeiro destinam-se à participação em torneios e estão protegidos de maus tratos. O legislador defende o arquivamento da proposta e quer que a Câmara ouça os criadores. Agricultura. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende a prorrogação do prazo para o georreferenciamento de propriedades rurais com até 25 hectares. Ele afirma que a medida facilita o acesso ao crédito e combate fraudes, beneficiando toda a cadeia produtiva do meio rural. O deputado alerta que muitos agricultores ainda não conseguiram realizar o processo dentro do prazo estabelecido. Por isso, Pompeu de Matos cobra ação do governo para evitar que pequenos proprietários sejam prejudicados, comprometendo a estabilidade do setor. Lucas Redecker, do PSDB, alerta para a crise enfrentada pelos agricultores do Rio Grande do Sul, que após as enchentes agora lidam com a estiagem. Ele ressalta que o estado é o segundo mais afetado por secas no Brasil. De acordo com Lucas Redecker, a falta de incentivos do governo aos agricultores gaúchos gera dificuldades financeiras e ameaça a continuidade da produção agrícola. Como alternativa, o deputado sugere que os recursos do Fundo Social do Pré-Sal sejam direcionados ao setor agrícola do estado. João Daniel de Sergipe parabeniza os movimentos sociais do campo e o núcleo agrário da bancada do PT pelo trabalho em defesa da agricultura familiar. O deputado reconhece o papel do governo na implementação de programas voltados ao desenvolvimento rural. João Daniel também celebra os investimentos federais em Sergipe voltados para a construção de um campus da Universidade Federal em Estância e a ampliação do Hospital Universitário. Para ele, essas iniciativas garantem desenvolvimento regional por meio do fortalecimento da ciência. Defensor Estélio Denner, do Republicanos de Roraima, acredita que a agricultura familiar é um dos principais pilares da economia nacional. O deputado cita dados que apontam o setor como responsável por 70% dos alimentos consumidos no Brasil e por mais de 10 milhões de empregos. Para incentivar ainda mais o pequeno produtor, defensor Estélio Denner sugere projeto que autoriza o uso do FGTS para aquisição de maquinários agrícolas. O deputado acha essencial avançar com pautas que garantam crescimento ao homem do campo. Transportes. Charles Fernandes, do PSD, alerta para a paralisação das obras da ferrovia Oeste-Leste, entre as cidades de Caetité e Ilhéus, na Bahia. Ele argumenta que a ferrovia é fundamental para o escoamento da produção agrícola e para o desenvolvimento econômico da região. Charles Fernandes cobra uma solução imediata do governo para garantir a continuidade da obra, evitando prejuízos aos trabalhadores e ao setor produtivo. O parlamentar defende que uma nova empresa assuma a concessão o mais rápido possível. Trabalho. Professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, defende o projeto que tipifica como crime de improbidade administrativa o não pagamento dos pisos salariais. Ela critica a resistência de autoridades em cumprir esse direito, prejudicando os profissionais da educação. A parlamentar ressalta que a valorização da educação deve abranger todos os trabalhadores das escolas. Professora Luciene Cavalcante enfatiza a necessidade de assegurar condições dignas para aqueles que garantem a qualidade do ensino no país. Votação. O plenário da Câmara finaliza a votação do projeto que permite ao Poder Executivo adotar contramedidas a países ou blocos econômicos que criarem medidas de restrição às exportações brasileiras. A autorização abrange tanto sanções de natureza comercial quanto de origem do produto. Segundo o texto, vindo do Senado, o governo pode impor tributos, taxas ou restrições sobre importações de bens ou serviços de um país, suspender concessões comerciais ou de investimentos e ainda suspender concessões relativas a direitos de propriedade intelectual. A edição de amanhã vai trazer mais informações sobre a proposta votada. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite. Ótima noite, a Voz do Brasil volta amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Gás FM 89,5. Faz de la tierra. Por amor a quien haya querido regalar una estrella. Por amor fue una vez al Calvario como una cruz acuesta. También por amor entregó el alma entera. Por amor se confunden las aguas y la fuente se besa. Y en las alas de las mariposas los colores se crean. Se pintó por amor. cualquiera, un amante se entrega. Por amor, en un beso se calman los labios que esperan. FM 89,5. Cocais FM, o som do paraíso. Thank you. FM 89,5. I couldn't wait to call you on the phone. It's been while since I've been home. All of this was my own choice, since the man upstairs has given me this voice. No matter how long it takes, no matter how hard the breaks, I've got to use it or lose it. I just can't stand to refuse a chance to do what I've got to do. I've got to sing my song. Sing my hatred into love. Sing a praise. By the way, may I say thank you for the love you've shown. All of these years since I've been born, Papa thought I was college bound, and you expected me to settle down. I'm not ignoring what you had in mind, neither do I want to sound unkind. Before I give up, I've got to live up to a challenge to do my thing. I've got to cut loose the apron string. Oh, I've got to sing my song. How do you sing hatred into love? Yes, I do. Sing a praise to the man above. Thank you, Lord. Sing a tears into a smile. Sing it till I feel this is all. Gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines, in case I need it when I'm colder. Oh, Tocais FM. Cais FM, o som do paraíso. Oceans upon I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't help the pain. If I see you next to never, I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get near now. Oh, can't you see it, baby? You got me going crazy. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you.

FM 89,5. Y dónde está mi gente, me fue a buscar la tanta. Cais FM, o som do paraíso. One more time that I'm not dreaming. I'll paint clouds with sunshine. Oh, that's my feeling. Could it be forever? It's a night I will remember. Together we are stronger than alone. Baby, long before I go, I believe it's now or never. Oh, will I see the sun again? Who knows? It's a long, long way to go. It's a long, long way, I know. Time will come from the beginning. I'm sure I won't give up. Life is for living. Will I find tomorrow? Baby, can't you see my sorrows? Nobody knows the way I feel tonight. To go, it's a long, long way, I know. FM 89,5. FM, o som do paraíso. Till tomorrow.

Cocais FM, o som do paraíso. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 2 de abril de 2025. Vamos ao destaque do dia, indústria. Em fevereiro, a produção industrial cresceu 1,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado dos últimos 12 meses, a indústria brasileira acumula crescimento de 2,6%. Programas de modernização e estímulos, como Nova Indústria Brasil, estão entre os fatores que tem ajudado no resultado. E ainda, elas exportam. Com o estímulo de programas do governo federal, participação de mulheres em empresas que vendem ao exterior vem crescendo. Natália Koslick. A participação feminina tem crescido mais entre empresas exportadoras do que entre aquelas que atuam apenas no mercado doméstico. E você vai ouvir também. Hoje é dia mundial de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. E o acesso aos direitos desse grupo é facilitado pela nova carteira de identidade nacional. Mais de 23 milhões de pessoas já emitiram documentos, sendo 220 mil autistas. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. A produção industrial brasileira vem apresentando dados positivos ao longo do último ano. Em fevereiro desse ano, o crescimento da indústria foi de 1,5% na comparação com fevereiro de 2024. De acordo com André Macedo, gerente de pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nesse período comparativo, a maioria dos setores industriais pesquisados pelo IBGE apresentou dados positivos. No confronto com o igual mês do ano anterior, a produção industrial, ao avançar 1,5% em fevereiro de 2025, marca o nono mês seguido de crescimento. No índice desse mês, permanece a característica de perfil disseminado de taxas positivas, alcançando 3 das 4 grandes categorias econômicas.